estar cansado deste mundo. Se você está cansado de sofrer, ouça o que eu vou te falar. Jesus Cristo, Ele quer te salvar. Jesus Cristo quer salvar você. Sua morte tão terrível foi por você. Sofreu afrontas e perseguição, foi humilhado pra te dar o perdão. Então deixa Ele ajudar.